Daqui de cima, dá pra ver o que acontece do lado de lá, do lado de lá. Daqui de cima, dá pra ver o que acontece, oi, oi, real. Periferia que grafita, quero mais amor. Subi o morro pra cantar meu rap todo louco. Porque meu povo já sofreu demais e ainda sofre, não corre pela paz. O coração não dorme, perigo é viver. Sonha sozinho também, na oração frente ao mar. Quem é de lá sabe bem que é preciso glorificar. Dia após dia, ontem à noite cê pediu. Então toma, viva, vai na fé. Mas não esqueça os punhos, tem que saber lutar. Se quer enfrentar o mundo, a solidão não é ruim. Se souber usar, a inspiração também tá ali. Mas quando olhar, o ser humano é tão bom. Mas vivo usando disfarce, enquanto o sangue rega o chão, outra guerra nasce. Faço meu rap na tentativa de mudar, transformar isso daqui, neguinho, no bom lugar. Aqui em cima, dá pra ver o que acontece do lado de lá. Daqui de cima, dá pra ver o que acontece do lado de lá, do lado de lá. Daqui de cima, dá pra ver o que acontece, oi, oi, real. Vê esses moleques empinando pipa e a sirene grita, ameaçando a vida de quem está por lá. Não importa porque a gente dribla os problemas e a zica, e de cabeça em vida se põe a lutar. Vê esses moleques empinando pipa e a sirene grita, ameaçando a vida de quem está por lá. Não importa porque a gente dribla os problemas e a zica, e de cabeça em vida se põe a lutar. E a gente não deixa cair, deixa levar, só o pai decidir onde que vai chegar. Força pros mano daqui e pros mano de lá. Dribla e não treme, deixa rolar. Molecada passa mal com a situação no caos. Seu futuro infelizmente tá na mão dos maus. Mas depende de você mudar o gran final. Trabalho sério na luta pra vencer. Vrá! Daqui de cima, dá pra ver o que acontece do lado de lá. Do lado de lá, daqui de cima, dá pra ver o que acontece, oi, oi, real.